Anderson Moraes. Vamos juntinho. Tudo pronto. Moraes. Moraes. Sou Moraes. A máquina sonora está definida. Som Moraes. Sou Moraes. O Moraes chegou. O show da música paraense começa agora. Ele está de volta. Seu nome... marcado na história. Na história. Das aparelhagens do Pará. Som Moraes. Som Moraes. O som de Barcarena chegou. Moraes. A melhor seleção musical e as próprias tendências com o DJ Daniel. Tocando a sua festa. O Daniel chegou. E a pressão vai começar. Som Moraes, o som de barca. É hora do show Moraes. Bora começar a parada, bora lá. Absoluto no baixo do Gandins. Som Moraes. A Baetetuba, Barcarena, Igarapé Mirim, Monju e toda a região se concentra no seu lugar. Som Moraes. É dia de festa, dia de alegria. Pra cima. Tem o poder da ostentação. Curtindo o som Moraes, Daniel vai na pressão. Se levante, a condição vai começar. Eu não nasci assim, mas assim eu quero estar. Balada, vou pegar os solteirões. Tô perdendo a consciência, sinto nem meu pé no chão. Onde eu chego, eu só pego os uris. Os novinhos correm em mim e adoro meu sorriso. Pro alto! Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas com a família playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família playboyzinho. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. DJ Mel. Tá toda a galera no Bosque nem unida. DJ Daniel tem o poder da ostentação. Curtindo o som Moraes, Daniel vai na pressão. Se levante, a condição vai começar. Eu não nasci assim, mas assim eu quero estar. A balada, vou pegar a união das nossas equipes fazendo a grande diferença. Chego, eu só pego chegando e bombando as melhores. E agora meu sorriso, Moraes. Pro alto, bora. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos! E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família playboyzinho. Por aqui, meu amigo Lúcio, tá o Marcos. Também tá de bom o Reinaldo, tá o Bini. Tá o Feio. Diogo Félix. A Mauri. O Maílton. O Ailton, toda a galera. É top! O poder da ostentação, curtindo o som Moraes, Daniel vai na pressão. Se levante, a condição vai começar. Roberto é playboy agora, vou de igreja. Para a balada, vou pegar os solteirões. Tô perdendo a consciência, sinto nem meu pé no chão. Onde eu chego, eu só pego os uris. Os novinhos colam em mim e adoram meu sorriso. Tá todo mundo rico. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos! E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas família playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com família playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas bandida, playboyzinhos. Tocando a música completa, quem é que tá solteiro? E vem batendo na palma da mão. Uou, uou, uou, uou, uou. Só quem é de Barca Arena, bota a mãozinha pra cima aí. Quem veio de Aboitetuba na pressão do Moraes. Um, dois, três, e agora? Uou, uou. União, vibração, gelada. Qualquer lugar! Sou Moraes! Bora, Moraes! Me diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir, sem pensar em ti. Sou louco por você, com a equipe Gaspar, pra sempre vou te amar. Bora vir, bora vir! Por quê? Deixa perto, vai! Vai, quer comigo na pressão? Fala, Rochelle Bittencourt! Paulinho! Elisinho, bora, moleque! Os intocáveis! E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão, e as novinhas ao seu redor, é pura ostentação. O grave vai te balançar, o Daniel já chegou, e o show vai começar. E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão, e as novinhas ao seu redor, é pura ostentação. O grave vai balançar, o Daniel já chegou e o show vai começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis, garoto. Juninho suicida de Abaité, fala Juninho. Moleque, meu amigo Ivan Piratina, moleque doido. Sou usado, cidade. Igor Pantoja, chegou meia força, meu amigo Jefferson por ali. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, Daniel. Agora eu sou Moraes, agora eu sou Moraes. Bora, bora, bora, bora, bora, Daniel. Agora eu sou Moraes, agora eu sou Moraes, hein? Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis, garotos ousados, balança a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. Meu amigo Eduardo, ousados, balança a cidade. Eduardo Brandão de Abaitetuba, alô gordo. Moro temperada, DJ Belê. Roberto, Alberto por ali também. Meu amigo Diego, alô seu Grayson. Meu amigo Pokémon, aí Pokémon, um abraço pra você. A equipe Nike tá o Éder, toda a galera aqui ao ladinho. E o moleque chegou, tá na mão, na mão, já botando pressão, e as novinhas ao seu redor, é pura ostentação. O grave vai te balançar, o Daniel já chegou e o show vai começar. O show já começou faz tempo e a galera não para, meu irmão. E é somente as... Vem curtir com Didi Daniel, detonando os sucessos pra gente dançar. Gaspar por ali! Apaixonar. Meu amigo Izan! Daniel! Fala, Ramon! E aí, Maraca! Eu vou mesmo em dois! Vou ficar maluco! Vou ficar maluco! Vou ficar maluco! Sem você, amor! Eu vou estar perdido! Baby, amor! Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu é minha rainha, minha rainha. Solta a voz, canta aí, bora. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Pode crer, meu vício, mano. Meu vício, meu vício. Abra aqui, meu amigo. Porque tu é Daniel Pantoja, alô Daniel. Meu vício. Um abraço pra você, tá o Daniel, tá o Kiko. Meu vício. Também tá o Leôncio, um abraço pra você. Só de boa aqui no Vila do Conde. Tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Vem se apaixonar. Todo mundo, o Daniel, todo mundo vai. Vai. Catas da curtição. Os participantes! Equipe Moral! E a Portal! Tem alguém do Clube do Remo em Vila do Conde? Bota a mãozinha pra cima! Tem alguém do Paysandu aí? Quem tá solteiro, bate na palma da mão! Uou, uou, uou, uou, uou. Agora vai! Você é moral também. Daniel do Medalhão. É o som do Moraes. Tá desviada, tá maluca essa menina. E de saína vai descendo até o chão. Tá provocando. Equipe NAC no Lodino no circuito. Sou abusada, sou desse jeito. E as maluquinhas se beija. Tudo perfeito. Amiga Grazi, um abraço, Grazi. Tá por aqui também a Raquel. Um abraço, Raquel Charmosa. Ai, diguidão. Olha o diguidão. Diguidão. Ai, ai, diguidão, diguidão, diguidão. Bruno Maluquinho, só de boa, parceirão, tá de volta em Margarina. E aí, garoto? Meu amigo Alexandre Ita Rodrigues, tá o Eliseu por ali também. Esse aí é outro mutante. Família mutante. O avante, vai! Equipe Moral. Família mutante. E equipe Moral. Família sem vergonha. Sempre parceiro, sem vergonha. Junto com o Soma. Alô, temidos do Conde. Ai, digidão, digidão, digidão. Ai, ai, digidão, digidão, digidão. Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante! Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante! Viviane Batidão, sucesso. Eu escutei sucesso quando chega. Começou a correria! Quem queria? Eu de Camaro dentro da periferia. Outra batida! 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Mais tarde, nosso rock doido do Caribe! Vem comigo! Um abraço aos temidos, tá o Jean, também tá o Antônio, tá o Kiko, o Dedinho, tá o Nuno, o Christophe, o Juninho, a louca Maleã. Depois se faz do jeito que se mexe. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei. Janice Viegas, Abaitetuba. Abraço, Janice. Vanessa Margalho. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Equipe Meia Força aí no Ladinho. Meu amigo Jefferson também tá. O Mamute. Grande parceiro. Alô, baby. Vem comigo. Som Moraes. Que prepara, sexta-feira vai ser na Magnus da Vila. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Vira Portal, Ria Portal, vai curtir com o São Moraes. Ria Portal, vai curtir com o São Moraes. Ria Portal, vai curtir. Meu amigo Edson de Abaitetuba, Edson da Best Boy. Curtir com o São Moraes. Não quero nem. Ele e a Mayara, um abraço pra você também. Sem mais amigas, porque... Vai, Abaitê. Ali tá meu amigo Romilson. A Bad Boy. O Romilson sempre com a Sabrina. Milha. Edson, ali ó. Família, tá na contramão, outra playboy. Daniel, Lucas Silva, Fernandinho. Cheguei pra balar. Solteira. Tô solteira, livre, solta. E rapaz. Cheguei pra balar. Anny Rodrigues, um abraço, Anny. Livre, solta. Bora, sai. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. Marina Santos, Nazaré. Sou Moraes, e a portal. Vai. Olha esse trio, mano. Moraes. Marina, Nazaré e Anny. Vai, calma, vai. Solteiras, livre, leve e solta. Eu choro, né? Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. E a portal, vai curtir com o seu Moraes. Não quero nem saber, eu quero é me divertir. Chama as amigas porque hoje eu quero beber. Mostrar o meu poder, fazer acontecer. O que eu quero é mexer, mexer, mexer. Faz. Ai, ai, ai, ai, ai, sobinha profissional, ela fica gostosa demais. Ela sabe, né? Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Vai. Cata está curtindo? Ai, ai, ai. Amiga Elida, Bruni também, amiga Michele. Ai, ai, tá de boa? Alô, Danúbia. Sobinha profissional, ela fica... Ei, Jasquinha. As gatas e brigatas na curtição. Sul Moraes. Elida. Ei, Daniel. Forte pra equipe Nike. Ai, ai, ai. E meu amigo Pokémon tá ele e a Joyce Marcelo também. Ai, tá por aqui o Jackson. Ai, também tá o Serginho. A Fernanda. E o Pirata só de boa. Com... Essa é a equipe Nike. Em qualquer lugar. Som Moraes. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Sobinha profissional. E as novinhas. Vem conosco! No ladinho dos playboys, as meninas vieram também! A luz é da lua! E o brilho? Na luz do lua. É no teu olhar. No brilho do seu olhar. Solteiras e soltas. Soltas na balada, molecas despintadas. Soltas na balada. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Pra dizer que não tô mais afim. Molecas despintadas. Soltas na balada, molecas. Olha, abraço forte, o estranho também tá, o Baiê. Soltas tá, o pássaro, o Zorrão. Tô com o Daniel. E toda a galera do São Sebastião. Eu sei que... Família Zorrão. Eu vou com o Daniel. Eu vou pro São Moraes. Eu sei que você traz molecas despintadas. Venha força aqui no ladinho. Tá o Raul, tá o Mamute, o Jefferson. Meu amigo Davidson. Soltas na... Tá o Denildo. Cabeludo e o Baby. E DJ Luke Strike também dá por ali. Fala, Renato. Sucesso. E o Matheus, meia força. E Luke Strike. Cabeludo aperta, mas não acende. Só aperta. Na luz do luar. No lugar. Bora botar pra cima a mosquinha de aniversário dos plays. Oh, abraço, Caio Henrique. Ai, tá vendo? É o filho do Dedinho, é? É, o Dedinho, eu trouxe certo ele, não duro, não. Lembro da gente conversando, altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone, várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta. Abraço forte, amiga Jéssica. Jéssica Pantoja, Jabaitetuba, Priscila Silva. Também um abraço forte aí pra Tiqueia. Aqui o Ladino também tá, a Elisângela. Amiga Paty Farrista. Só na mãe. Canções atuais da banda AR-15. E mais um presente do meu amigo Harrison Lemos. Som Moraes. Sempre parceiro. Ei, Daniel. Som Moraes. Dá pra ver que já não queres mais nada. E que meu toque pra ti já não tem mais valor. Sei que dizem que a verdade liberta. Se é verdade que já não me amas, então prefiro viver na mentira. Será que dá pra fazer respiração? Pra forte, meu amigo Anderson de Abaité. E trazê-lo a vida. O popular Carimbó. E trazê-lo a vida. E meu amigo Carimbó. Você não pode esquecer a nossa história nessa hora. E quando a gente se encontrou, curtindo o som Moraes, com DJ Daniel. Tocando a canção dos nossos sonhos, curtindo o som Moraes. Você jurou sempre me amar, na, na, na, na. O som Moraes rolou o sentimento e a nossa canção de amor com DJ Daniel e o som Moraes. Olha aí, Grime Portal faz aniversário sexta-feira. E a gente vai comemorar lá pela Magnus Clube da Vila sexta-feira com o Som Moraes. Fala aí, Grime Portal, agora surgem as portaletes, isso mesmo, hein? Aí a gente só vai fazer apoiar. Queres mais nada? Com certeza, Luana Moia, a Larissa Silva, já não tem mais... Samarinha Davares, oh. Lala Santos e a Cleia Souza. E dizem que a verdade... são as novas portaletes, pode crer. Mas se é verdade que já não me ama. Devagar, Tucuxi. Viver na mentira. Olha, Tucuxi. Será que dá pra fazer respiração boca a boca nesse amor? E trazê-lo à vida. E trazê-lo à vida. Pra cima, meu DJ! Som Moraes. Vila do Conde. Sentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, para, Bosquinho! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. Vinho pressão. Tamalho beat, tapa 13. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Abraço o Xereta e a sua esposa. Timor. A equipe Cachorro Louco de Abaité. Imagina então. Tropa dos Alucinados lá do Cujari. No... por aí tá o Vitinho, também tá o Rubens. Ela... tá o Rosenildo. É no escurinho. Os considerados por ali também com o Cleison. E, e o Paulo. Alô, China. E tu fica doida. Imagina então. Você dentro do meu carro. Nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly. Um exemplo de DJ mulher do Pará. É de deitada que elas gostam. É no escurinho. E elas ficam loucas. Ah, e Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Abraço forte aí, família GP! Tá meu amigo Júnior GP aqui, Lazinho também! Tá toda a galera aqui, Júnior GP, tá o Careca! Meu amigo Hudson! E também tá aqui no lado o Maílton! Esse aqui é Playboy, mano! Fica doido! Tá pra cá já, mano! Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca! Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Gente, toca a música completa, porra. Não aprenda essa não. Aí. Aí a galera vai juntinho assim, ó. Vem com o Lúcio. O Marcos. O Reinaldo. O Fedora, o Thiago, o Bini, o Bruno. Aí adivinha, o celular deu na senha. Ai, desgraçado. Hey. Play, play, play. Hey. Play. Hey. Hey. Hey. Hey. Menina, que hoje tem Xandão na mesa e nota de 100. Relaxa que eu te levo. Pode beber com excesso. Na cobertura vai ser loucura. Chama as migas, bora pra fuga. Eu vou chegando, roubando a cena. No Moraes, o som de Barcarena. É o Moraes. E aí? E a família Playboyzinhos. É de Vila do Conde. Vai só no talentinho. Vamos lá, Daniel. É o Moraes e a família Playboyzinhos. É de Vila do Conde, vai só no talentinho. É o Moraes e a família Playboyzinhos. É de Vila do Conde, vai só no talentinho. Viviane Batidão. Vivi, Vivi. DJ Betinho da Belente. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher. Por ali também tem o Reinaldo, a Mauri. Vem menina, que hoje tem. E vem que tem, né, mano? Na mesa e não tá o Marcos, tá o Lúcio, por ali também tá o Paixão. Levo, pode tem todo o Playboy pra todo lado, meu irmão. Na cobertura, vai ser loucura, jamais. Olha a Lug Strike do Renato, tá o Braga. Eu vou chegando. Também tá o Jean, o Jamanta, o Parque. Traz o som. E as molecas despintadas. Ah, é. Da Priscila, a cachorrinha. Playboyzinhos. Aí tá a Mari, aniversário da Lug Strike. Vai só no talentinho. Deixa com nós, deixa com nós. Ei, Pia, ela chegou. People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. É assim, ó. Daniel do Medalhão. Meu amigo Edu, lá de Abaité. Fala, Edu. Também tá aqui o Lajinho e o Edu, meu amigo Elvis dos Incríveis. Olha a galera de Abaité aqui no lado também. Robert do Ashley, a Super Pânico tá aqui. Tá demais, apavorando a festa. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. Vem cá, perereca. No São Moraes. Vem cá, perereca. No São Moraes. Joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Daniel Pantoja, fala Daniel! Tá ele, o Kiko por ali também, o Leon, Lúcio, toda a galera. Pula de Barcarena. Daniel do Mundo. Faz comigo, garoto. Vamos lá, Daniel. Foi ela que chegou, foi ela que chegou, foi ela que chegou. Aqui, ó. Vai, pera lá, pera lá. Bora, deixa eu ver a roda. De novo. People see me, but they just don't know. Johnny Playboy, a Fune por ali também. Fala, Johnny! Morando a festa, pica perereca, pica, pica perereca. Essa camisa não deu no Johnny, mano. Pica perereca, pica perereca, pica, pica perereca. No São Moraes, pica, pica perereca. No São Moraes, pica, pica perereca. Pra cima do menino, toda a equipe, Talaricos. A ele, o Zorrão, toda a galera aqui no Moraes. Pica de mim perereca, de mim perereca. Sarra de mim perereca, pula de mim perereca. Pica de mim perereca, de mim perereca. Sarra de mim perereca, pula de mim perereca. Som Moraes. Ai, Moraes. Sucesso, Jorge Matheus. E ficou bacana pra gente dançar. Pode crer, vai. Porque aqui foi feito pra você dançar. Te liga aí, ó. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Sossegou. Eu sosseguei. Ontem foi despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e os manos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando dinheiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Minha florzinha, isso aqui é pra você. Cara de gato também é playboyzinho. É, Lúcio, o feio também, né? Eu tô virado, já tenho as 3. Tô bebendo. Que... Menina Sui, bicha, Amanda. Vou falar o que eu não. Mainara Poça. É a primeira e a última vez. Nayana Poça, perdão. Eu sosseguei. E Mayara também. Ontem foi. Mainara, perdão. Nada dessa vida de solteiro. Ele tem muito ar no meio. Mudei a roda e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei. Porque hoje é dia de curtir o Moraes. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Paulinho Pessicíssimo, alô amiga Bia Viana. Bora sim! Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Safado e... Olha só os intocáveis aqui no Lajino também. 1%. Tá o Igor Pantoja, tá o Eliseu. Mais safado. Também tá meu amigo Juninho Silcida. O Ivan Piratinha. E os garotos ousados com ele. Meu amigo Fabrício Costa. E o Anderson. Bora, Carimbó! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos saudade do seu beijo, trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, só pode e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Mostra a safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo. Anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1%. Pra sorte aí o Filipinho da Mintá. Elas gostam. O Ideilson, o Alex e o Raul. E toda a família Mega Loucos lá do Aringa Rio. Olha, fala aí, Aringa Rio. Vem aí dia 27 de dezembro a confraternização das equipes. Aí, bora, Luiz. Eita, forrozão, menino. Sábado, a cervejada no Bajara. Festa da cerveja. Lá no Bajara, a Brahma Fresh da Gordinha. R$1 a festa toda! Sofrendo porque não te ama, nos bares enchendo a cara de cana. Eu já passo por isso, tá esperando o quê? E faço o mesmo que ele fez com você. E vem cá, vem cá, vem cá, vem. Passa chifre nele e deixa se beijar. Hoje é o dia. E vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá pra casa, vou te consolar. E vem cá, vem cá, vem cá. Passa chifre nele e deixa te beijar. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá pra cá. Meu amigo Everton por aqui também. E ele já ficou. Lá da nossa família Explosão de Vila São Francisco. Festa, acorda pra mim. E os Titãs, hein? Remédio pro meu amigo Vilaça, Marielle por aqui também. Ele com o safado. O Romeu, o Super Mario. Vem cá, vem cá. Meu amigo Alan. Passa chifre nele e deixa te beijar. Vem cá. E vem cá, vem cá, vem cá. E vamos lá pra casa, vou te consolar. E vem cá, vem cá, vem cá. Passa chifre nele e deixa te beijar. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá pra casa. Arriba! E vem cá, tô te chifre nele, deixa te beijar. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá pra casa, vou te consolar. Um abraço aí, Luiz Silva. Duas amigas. Tá o Léo também, tá o Lucas e os camaradas com o São Moraes. Eu sou um remédio pro seu coração. Passa chifre nele com o safadão. E vem cá, vem cá, vem cá. Passa chifre nele, deixa te beijar. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá pra casa, vou te consolar. Venha! E vem cá, vem cá, vem cá. Passa chifre nele e deixa te beijar. E vem cá, vem cá, vem cá. Vamos. Aonde eu chego é assim. Safadinho, safadinho. Safadinho, safadinho. Só os sucessos, hein? Onde ele chega é assim. Safadinho, safadinho. Pense no... Próximo Leandrinho, tá o Knife. Derek. Guru tá atrás de ti, Derek. Guru dos cachorrões. Tá por aqui também o Renanzinho. Alô, Marilene. Aonde eu chego é assim. Safadinho, safadinho. Safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim. Safadinho, safadinho. Safadinho, safadinho. Tenho fama de ser mulherengo, chavequeiro. Chega, tem sempre uma namorada esperando, ele é o bam, bam, bam. mas já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me beija, eu enrolando. Uma promete, vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando. Mas não tô nem aí. Pra sorte, família Mil Graus. Caiu na rede. Tá o Caio Braguinho, também tá o Júnior, o Marcelo. Willy, bora pra cima, garoto. Quero é me divertir, aproveitar a vida, eu quero... Gatas da curtição de boa! Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho. Amiga Michelle e a Jessiquinha. Vem! Onde... A Braguinha minha, da Núbia. Iva Moraes. Moraes. Esse no homem safado. Gatas da curtição. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho. Ele é safado, mas eu gosto. Ai, Moraes. Moraes, pra quem gosta de dançar. Você ouviu direitinho, não ouviu? Você ouviu direitinho, né? Moraes, pra quem gosta de dançar. Essa onda, moleque. As músicas de fã-clubes de sucesso do momento. Vou olhar nos teus olhos e vou te dizer. Não dá, acabo pra me ver. Cara a cara, frente a frente, direi a você. Vai, vai, o amor não mais existe. Sei que dói, mas eu estou disposta a sofrer. A chorar. Produção, deixa ao vivo essa sequência. Voltar atrás. E os Titãs estão por aqui também. Nunca mais vou. Olha o galerão. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Tô aqui com a família Titã. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Com Moraes, com Daninha, eu vou levar esse vai, amor. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Tô aqui com a família Titã. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Com Moraes, com Daninha. Do Romeu, Açaí Pimenta, do Luciano também, ai, do meu amigo Vilaça, tá de boa por aqui, Super Mario, vem toda a galera. Vou olhar nos teus olhos e vou te dizer, não dá, acabo pra me ver, cara a cara, pente a pente, direi a você, vai, vai, o amor não mais desiste, sei que dói, mas eu estou disposta a sofrer, a chorar. Abraço, meu amigo Rogério. Abra aqui também os pecíssimos. E aí, Paulinho? Mas vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Tô aqui com a família Titã. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Com Moraes, com Daninha, eu vou levar esse amor. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo, vai, vai. Tô aqui com a família Titã. Vai, vai, pra mim não dá mais. As maluquinhas, é o DJ Daniel tocando assim só pra você. Aqui no Moraes, no Sou Moraes. Mel, Fernanda, Jayce, Nayane e Alograzi. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso. Amiga Adriana aqui, o Lagino também. Mas ó, Maria. Agora é longe disso. E Knife. Teve relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. E aí? Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Olha pra cima, Priscila, e também a Inali, as venenosas, aqui do Somorás. Olha, venenosa não pode comer, senão morre, hein? Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não

Ai, já me sobe um calor. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. É, mano, onda é onda. Eu voltei. Dia 26, Tietê. Tudo estava igual como era antes. Sexta, dia 11, Magnus da Vila. Quase nada se modificou. Sábado, dia 12, Bajara. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Dia 27, do Carmo. É verdade, é verdade. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu vou ter. Abraço aí, meu amigo Genilton. Tá o gordo da Fiel, família sem vergonha. Eu vou. Tá o Anderson, alô Alexandre. Cláudio Daniel. Fui abrindo a porta devagar. Porta, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. E entrei. Mais tarde é no Caribe, o nosso rock com o DJ Daniel. Adoro. Olha, eu vou de sunga mais tarde, hein? Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? Eu falei. Onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo. Amiga Tiqueia, abraço aí, Tiqueia. Aqui também a Priscila Silva, de Abaité. Espera. Amiga Paty Barrista, Elisângela, só de boa. Os indecisos caminhei. E a outra Priscila, a Venenosa e a Inali. E parei. Não pode comer. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente. Abra ali, meu amigo Tenente. Um abraço pra você, Tenente. Não quis dizer nada. Prepara a cerveja que a galera vai curtir no Bajara sábado, hein, Tenente? E chorei. Você tá prometendo, promotor de eventos. E sempre cumpre com a palavra. Cerveja vai ser só na Brahma. Da lata gordinha. Um real na moeda. Porque são mais de 1.500 pacotes de cerveja esperando a galera do Moraes. Lugar. Ai, ai, ai. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Ah, por que só isso de cerveja? Voltei. Os ingressos limitados pelo tamanho da casa noturna. Pense. Eu parei em frente ao portão. Para no portão! Vou tirar um barato, tirar uma gracinha. É novidade no ar. E aí, mora? Continua dançando, vai. Cláudio Daniel. All my love is very special to me. Never say goodbye to you. Mas digo pra você. Escuta primeiro aqui. E digo pra você que já me marcou. Você é o amor que sempre esperei. Você é o sonho que realizei. Minha vida com você agora faz sentido. Se liga nas ondas novas aqui com o Daniel. Contigo. O amor entrou na minha vida. Amor. você não sei viver. Amor, você que é o mel e o sal. Amor, você que é meu alto astral. Amor, amor da minha vida. Amor. Música nova do meu amigo Luiz Nascimento. Amor, chegando nas ondas das aparelhagens. Amor, só vivo pensando em você. Ah, aqui é Luiz Nascimento. Onda, all my love is very special to me. Never. Abraço e os temidos do Jean. Também tá o refúgio, é isso? És muito bom. É que esse celular de rico é difícil de mexer, né? Já me marcou. Você é. É sério, pô. O Antônio Dedinho Christophe. O Danone. E também é o Juninho Gamaleão. Até o Dedinho quer mandar alô pro filho dele toda hora. Deixa o moleque dormir, pô. O amor entrou na minha vida. Amor, sem você não sei viver. Amor, você que é o mel e o sal. Amor, você que é meu alto astral. Amor, amor da minha vida. Amor, sem você não sei viver. Amor, eu não consigo te esquecer. Amor. E a galera dançando no bosquinho. Você. Onde é onda?